O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à FACISA, Faculdade de Ciências e Saúde de Unaí, que suspenda os procedimentos cirúrgicos e a utilização de animais vivos nas aulas práticas e teóricas. A faculdade não está cumprindo os requisitos legais que autorizam o uso de animais vivos, conforme explica a coordenadora estadual de defesa da fauna, Luciana Imaculada de Paula. A recomendação orienta a faculdade a suspender o uso de animais em atividades educacionais por irregularidade. Todo uso de animais no ensino e na pesquisa, né, ele, de acordo com a lei 11.794/2008, que é conhecida como Lei Arouca, ela exige que a instituição ela tem constituído previamente uma comissão de ética no uso de animais. E isso não foi feito. Então, havia uma irregularidade que é intransponível. Por isso, a recomendação. A promotora de justiça explica como a faculdade pode regularizar a situação. Ela tem que criar a comissão de ética, né, a CEUA, chamada CEUA. E a falta dessa comissão, ela inviabiliza o uso de animais em atividades educacionais e sujeita também a entidade de ensino a penalidades a serem aplicadas pelo CONSEA, que é o Conselho Nacional de Ética, de Controle e Experimentação Animal. Luciana Imaculada diz que os alunos de cursos que utilizam animais vivos nas aulas também podem verificar se a faculdade cumpre os requisitos para a utilização desses animais. Então, procurar saber, né, se essa universidade tem a comissão de ética no uso de animais, né, como a Lei Arouca determina, se ela tem essa comissão instituída. E, além disso, é importante que os alunos saibam que, quando existe uma técnica alternativa ao uso de animais, e se essa experiência for dolorosa, pode constituir um crime de maus tratos, né? Então, é importante que os alunos que ingressem nos cursos, né, em que são utilizados animais, ou a realização de experiência dolorosa ou cruel, quando houver técnica alternativa, né? Então, essa é uma questão também que deve ser observada, tanto pelos alunos quanto pelas próprias universidades. A recomendação foi acatada pela FACISA. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.